E preto, né? Mas eu quero de preto feliz da vida. Henrique Correia, você também? Bom dia. Ô, Trucão, bom dia, tudo bem? Tudo bem, senhor. Qual é o destaque? O destaque hoje é a festa do Grêmio, né? A pessoa tá tudo feliz da vida, ganhado. Libertadores, bem. Agora vamos pro Mundial de Clube. Consagrado tá o treinador, né? Tá bem, é verdade. Treinador aí. É, ele bem. Se deu bem. O Juca aqui, Furi escreve aqui. Que uma estátua, acho que é, não é ele que escreve, peraí. Uma estátua pra ele é pouco. Ele vai querer. Uma estátua pra ele é pouco. Grêmio, tá aí. Tá aí, consagrado, né? Consagrado. Tirou o time lá de baixo, veio, cresceu, ganhou aí a Libertadores, que muitas vezes, muita gente não acreditava, somente o torcedor do Internacional. É verdade. Tá aí, né? Tá aí o Grêmio, todo feliz da vida. Bom, meu amigo, você volta às 5 horas, também todo feliz da vida. De bem com a vida, volta lá. Valeu, meu irmão. Deixando rastros pelo Brasil, Pedro Trucão, e nós estamos chegando, Everaldo. Amaral, bom descanso. Dona Márcia, obrigado. Dona Marcela, telefone. Alô, alô, meu amigo Roberto Filho. Nós estamos aqui também com o Luiz Augusto Piedade. Gente, juntos para mais um programa do Eli Correia. Rádio Capital, DYK 537, 1040 kHz. 200 watts de potência. São Paulo, Brasil. Na internet, capitalcomvocê.com.br. Rádio Capital. A gigante do rádio. Atenção. O programa Eli Correia é uma produção independente e as opiniões aqui emitidas não expressam necessariamente a opinião da Rádio Capital. Duas da tarde, Rádio Capital. Mais uma história que o mistério, o sonho, escreveu. A emoção do povo. Programa Eli Correia. Um Feliz Natal. E nós vamos então abrindo o nosso programa, como sempre fazemos, às 6 horas e 1 minuto, com a oração à Nossa Senhora Aparecida. Quero colocar os nomes aqui de Dina Medeiros, Rufino e família do Jardim Brasil, lá da Avenida Júlio Buono. Por em oração o nome, né, Dina? Dina Medeiros, Rufino e família. E a Dina Medeiros e a família fizeram uma doação, gente, para que nós possamos comprar mais cadeiras de rodas, né? Doação por graça alcançada de Santo Onofre. A filha Eliette Medeiros arrumou. Obrigado, Dina Medeiros Rufino e toda a família, aí no Jardim Brasil, na Avenida Júlio Bruno, para Eliette Medeiros, parabéns pelo trabalho e muito obrigado para que nós possamos continuar a maior prestação de serviços do Rádio Brasileiro, a maior doação de cadeiras de rodas do país. Maria José, esposo José Porfírio de Pedreiro em Santo Amaro, estiveram ontem aqui, quero agradecer muito Maria José e você, José Porfírio, pela presença de vocês. Obrigado, mas muito obrigado mesmo pela doação feita ao Clube da Amizade, para que nós possamos cada vez mais atendermos as pessoas que mais precisam. Máxima de Farias Almeida de Interlagos. Obrigado, Máxima de Farias Almeida de Interlagos. Deus te abençoe, Máxima. Deus sempre te proteja e que lhe dê em dobro tudo aquilo que você faz pelos mais necessitados. Isaura de Oliveira de Guaratinguetá veio nos visitar ontem, veio nos conhecer. Isaura de Oliveira de Guaratinguetá, junto com a amiga Vilma Galigo, da Vila Hélida, em Diadema, junto com a Elizabeth Maria, a terceira amiga do Jardim Vera Cruz, em São Bernardo. Também ontem esteve aqui Cátia Sirene, de São Vicente, em Santos. Até ela aproveitou para pedir um emprego de faxineira, de auxiliar de limpeza, lá na região de São Vicente, onde ela mora. Ela tem 47 anos e aproveitou e veio visitar o nosso programa. Vera Lúcia Frisone, a Vera Lúcia Frisone vem aqui do nosso lado. Os mestres Eduardo e Gustavo também estiveram ontem. Eles, né? Eles, no caso, Vera e Elise, e os mestres Gustavo e são de Guarulhos, são lá de Pimentas. Vieram e estiveram conosco também e ajudando, gente, a que nós possamos cada vez mais ajudar quem precisa. Tem aqui, olha, Maria Conceição Oliveira, de Guaianazes. Quatro caixas que ela nos doa também do colírio bimatopróspora. Olha aí, para quem sofre glaucoma. Muito obrigado, Maria Conceição Oliveira de Guaianazes, pelas doações. Obrigado. Por favor, entregar àquela pessoa que precisa de fraldas extras. Minha mãe se sensibilizou, pois vivemos isso e sabemos bem da dificuldade de vida nesses casos. Que Deus abençoe e continue iluminando você e Correia e a todos os ouvintes. Eu sou a Elaine, né? Elaine aqui do Cambuci. Então nós recebemos fraldas, gente. Fraldas, ela ouviu aqui o drama de uma pessoa. E se eu passasse por um trabalho também parecido, né? Com o pai. Então ela se sensibilizou e nos doou fraldas. É uma senhora que a vizinha pediu cadeira e faltavam as fraldas. Acredito que tenha sido na segunda-feira. Sete pacotes. Foi a dona Elita Rocha para a vizinha Maria Tomás Nascimento. Lembra quando nós doamos as duas cadeiras e dissemos: nós não temos fraldas? Então, a nossa ouvinte, gente, a Elaine, da Doutor Bocídio, se condoeu, porque eles passaram também por esse momento com o pai. Viram o quanto faz falta a fralda, né? Para as pessoas que estão assim, necessitadas de fralda, evidentemente. Então, ela pegou e doou 7 pacotes, e nós recebemos e registramos e já passamos para a nossa ouvinte, Dona Elisa Rocha e Maria Tomada Silêncio. Bem, nesse momento, amigos e amigas, vamos orar. Agradecer a todas essas pessoas, amigas e generosas, solidárias, com a mão estendida sempre a quem precisa. Agradecer à Rádio Capital por abrir as portas para o povo. Ser uma rádio essencialmente do povo, especialmente o mais necessitado. E ao Clube da Amizade, que procura atender a todos com carinho e com amor, e reverter cada doação numa ajuda ao mais carente. Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados. Ó Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos achamos. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. E animados com esta confiança, a vós recorremos, tomando-a para sempre por nossa mãe, nossa protetora, nossa consolação e nossa guia, nossa esperança e luz na hora da morte. E assim, pois, Senhora, livrai esta casa e todos os seus habitantes de todos os perigos e males que possam nos atingir. Soberana Senhora, preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo. Dirige-nos em todos os assuntos espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação, para que, trilhando o caminho da virtude, possamos ser livres e não manchar o vosso santíssimo nome, nem o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho, e gozar da eterna luz no reino de Deus, por todos os séculos e séculos. Amém. 6:08, gente, 6:08, e hoje a bênção da água será aqui dos estudos com o padre Alex Daniel, a bênção da água, e depois ele vai abençoar o nosso novo livro, viu, gente? Ele vai abençoar o nosso novo livro, Orações de Cura, Proteção e Libertação, um livro maravilhoso, um livro, olha, eu vou dizer, espetacular. Sabe quando você realmente gosta de um livro? Quando você fala assim: puxa vida, tem tudo o que nós precisamos para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso coração. Olha, gente, São dezenas, centenas de orações. Orações de cura, orações de proteção, orações de libertação. E ele vai ser abençoado. Foi abençoado ontem à tarde. E para os ouvintes da manhã que já o têm, que já o receberam, que já o adquiriram, ou então as pessoas que ainda vão pedir. Olha, gente, inclusive nesses dias que antecedem a novena, esses dias que antecedem a novena de Santo Onofre, a última do ano, para nós agradecemos ao ano que termina, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, não é? Mas nós estamos chegando ao fim e vamos pedir que Santo Onofre interceda por nós para que tenhamos um 2018 melhor. Um 2018 com saúde, para quem não teve saúde esse ano, para quem teve problemas de saúde em família. Um 2018 onde haja paz, onde haja amor, onde haja entendimento entre as pessoas. Um 2018 onde haja emprego, onde haja dinheiro para que as pessoas possam saldar suas dívidas, possam viver mais tranquilamente, não é? Então, vamos viajar. Abençoar esse livro com o padre Alex Daniel, o livro Orações de Cura, Proteção e Libertação, para que todos aqueles que têm esse livro saibam, é um livro abençoado. Mas daqui a pouquinho, porque agora, padre, por favor, a bênção da água ao vivo aqui dos nossos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela vossa infinita bondade e a sua misericórdia, eu vos peço sobre todos os frascos com água, abençoai. Água que sacia a sede, o símbolo de toda pureza. Água serviu para o nosso santo batismo que Jesus andou sobre ela. Impregnai vossas santas virtudes e as transformai de remédio, cura e graça divina. Quem dela beber possa ser curado, restaurado, fortalecido e guardado contra todos os males. Abençoe, Senhor, todas as águas dos vossos ouvintes e dos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 6:10. Portanto, essa água agora já está. Padre Alex Daniel, do Santuário de Santo Expedito, lá em Mauá, lá no Jardim Itabaque. Nesse momento, gente, são 6:11, vamos fazer a nossa prece a Santo Onofre. E no horário da tarde, quando chegar o meio-dia, se você for uma das 20 primeiras pessoas a ligarem, a fazerem o pedido desse novo livro, desse kit, né, de orações de cura, proteção e libertação, as 20 primeiras pessoas irão receber de presente o livro de Santo Onofre, para que você dê a alguém que precisa muito de Santo Onofre, o patrono da fortuna, lá em Portugal, lá na Europa, ele é chamado de santo do dinheiro, né? É verdade. Então, as primeiras 20 pessoas que à tarde ligarem irão ser contempladas com também o livro de Santo Onofre, para que possa ser um ano 2018 muito melhor. Mas agora, vamos primeiramente ao Padre Leal. Bênção de Deus, por intercessão de Santo Onofre, Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Por intercessão de Santo Onofre, abençoe-vos e as vossas famílias. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 6:12. Eu estou aqui, gente, portanto, depois dessa bênção e oração de Nossa Senhora Aparecida em Santo Onofre, com o livro Orações de Cura e Cura, Proteção e Libertação. Olha, você abre o livro, você vê o Eli Correia tendo ao fundo a figura de Jesus. Aí você abre outra página, me vê carregando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aí começam, gente, todas as orações que tanto a gente precisa. Desde oração para desfazer uma macumba, oração para não sentir ciúmes, oração para um momento de agonia, oração para afastar os maus espíritos, oração para proteger sua casa de ladrões, oração para obter sabedoria, oração para manter confiança diante dos sofrimentos. Enfim, são centenas e centenas de orações. Nesse momento, Padre Alex, abençoando o livro Orações de Cura, Proteção e Libertação. Às 6:13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de toda força e poder, abençoai este livro, que contém palavras, fontes inspiradoras e busca para a cura, para a proteção e a libertação contra todos os males da alma e do corpo. Todos aqueles que receberem este livro, todos aqueles que fizerem com viva fé esta oração, sejam sempre libertos, protegidos e curados pela força de Deus, nosso Pai. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoado esse novo livro de orações de cura, proteção e libertação, como disse o padre Alexa, padre, que ele seja um instrumento de inspiração, de cura, libertação e proteção. Você já ouviu falar em comodismo? Muitas pessoas reclamam da vida. E às vezes até você mesmo reclama da vida. Resmunga pelos tempos que nada dá certo para você. Que você não consegue nada. Que ninguém lhe dá uma oportunidade, que nunca ninguém lhe deu uma oportunidade. E tudo para você está uma droga. Todavia, o que você faz realmente assim, para que as coisas aconteçam? O que você faz realmente para que as coisas mudem? Você às vezes pensa, mas não executa, não faz. O caminho é longo, o caminho é difícil, o caminho é árduo. Mas se você não der o primeiro passo, como chegar onde quer? Como alcançar o que você deseja? É preciso agir. É preciso. Não esperar que as coisas simplesmente aconteçam. Não esperar que as coisas caiam do céu. É preciso a sua ajuda. É preciso sair desse comodismo de reclamar, reclamar e nada fazer. Mãos à obra, amiga. Mãos à obra, amigo. Mãos à obra. A distância se espera. Horas e 17, 6 horas e 17, você que é pai, você que é mãe, preste atenção, olha o seu filho, né? O seu filho, ele está no acabando o ensino fundamental e vai começar o ensino médio já no ano que vem, não é isso? Então escuta, que é muito bom para você. Você sabia que ele pode fazer o ensino médio e técnico ao mesmo tempo? Sim, em uma das ETECs do governo do estado de São Paulo. São mais de 78 mil vagas em várias áreas. Comunicação visual, nutrição, design de interiores, edificações e muitos outros. E o melhor é tudo de graça. É a chance do seu filho ter um ensino de qualidade, gratuito e já se preparar para entrar no mercado de trabalho. Mas atenção, tem que correr. As inscrições para o vestibulinho da ETEC vão só até o dia 13 de dezembro, às 15 horas. Acesse o site. Olha, as inscrições vão só até o dia 13 de dezembro, às 15 horas. Acesse vestibulinhoetec.com.br. Vestibulinho ETEC 2018. É ensino que vira emprego. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Capital no Instagram. Arroba Capital com você. Na Rádio Capital, fazendo rastros pelo Brasil com o quadro Lubrificação em Foco. Oferecimento Petronas Urânia, com tecnologia Visquiguard. Auxilia no controle da formação de depósitos para uma maior vida útil do motor. Petro, presente no mundo, no Brasil, na sua vida. Seus negócios não podem parar, nem seu caminhão. Não deixe que problemas silenciosos comprometam a performance do seu motor. Mantenha seu caminhão sempre em movimento, usando o lubrificante certo. Porque seus compromissos não podem esperar. Petronas Urânia, com tecnologia Vistguard, auxilia no controle da formação de depósitos, prevenindo desgastes e quebras inesperadas. Petronas Urânia, seu caminhão pronto para os negócios. O preço baixo da casa do Bahia, se eu tiver, mas agora é a última chance. É a casa do Bahia com o menor preço do ano, pode confiar. Mas agilize, quanto tempo? Enquanto! Aproveite para levar para casa uma cozinha Carla Plus completa, que agora está por apenas R$ 1.199 à vista. É isso mesmo, só R$ 1.199 na cozinha Carla Plus completa. Tá muito barato. Essas ofertas não viram para sempre. Amanhã nas lojas e agora mesmo no site. Hora certa. Lava roupas e amaciante de roupas Ares. Suas roupas merecem sentir Ares. Então, gente, atenção, hora certa, Ares e pra piso. Atenção, 6h20. Então, você sabe que lava roupas e amaciante de roupas Ares é o melhor. É tão bom quanto os melhores, só que por detalhe custa menos, é mais barato. Tem lava-roupas em pó, líquido, e o amaciante de roupas Ares é concentrado e rende muito. Então você tem o amaciante de roupas super concentrado em Ares, o lava-roupas em pó, o lava-roupas em líquido. Por quê? Porque você merece novos Ares. E para piso, o único sabão em pó do Brasil, escute, o único sabão em pó do Brasil especial para lavar piso, calçada, azulejo, dia de faxina, vai lavar a garagem, vai lavar o banheiro, azulejo, para piso, tudo limpo para você, em todas as embalagens, a foto do Eli, com a assinatura do Eli Corrêa, tá bom? No Extra, no Rodão, no Atacadão, no Açaí, no Tenda, no Aqui, em mais de 200 redes de supermercados. A primeira ouvinte que ligar e responder a pergunta, qual o único sabão em pó do Brasil para limpar pisos, ganha um kit Ares. 6h23, 10h40. Gente, essa é a capital. É a capital das multidões. Sapopemba, alô Glória de Sapopemba, bom dia Glória, bom dia Sapopemba. Alessandro de Itajubá em Minas, bom dia Itajubá, bom dia Alessandro. Bom dia, Rose, em São Bernardo do Campo Eli. Vamos começar o dia com alegria, a bênção de Deus para todos. Bonita mensagem, bonita oração, bonitas orações e parabéns pelo livro abençoado. Ok, Rose de São Bernardo, um beijo para você, muito obrigado. A Fátima Leite, de São João Clímaco. Fátima Leite, de São João Clímaco. Leinídia Silva, de Maria da Fé, sul de Minas. Alô, Leinídia Silva, de Maria da Fé. É a audiência. A gente chama a audiência que vai aumentando assim por segundo, por minuto. 6h23. Oi! Quem está na linha, bom dia, quem está no telefone, bom dia. Bom dia. Qual o seu nome? Marivalda. Marivalda, fala comigo de onde? Do Parque Doroteia. Do Parque Doroteia. Um abraço pro meu amigo Padre Marcos Miranda, da Santa Terezinha, viu? Uhum. tá bom? Tá bom. E é o seu nome mesmo? Marivalda. Marivalda, deixa eu tomar nota pra não ficar perguntando. Marivalda. Marivalda, me responde, qual o único sabão em pó do Brasil, qual o único sabão em pó do Brasil que é feito especialmente pra lavar pisos? É o Pra Piso da Ares. Pra Piso da Ares. Marivalda, você sempre acorda cedo? Sempre. E tem algum, existe uma razão para você acordar assim tão cedo? Tem sim. Qual é? É porque eu tomo muito medicamento e tem que começar cedinho. Ah, já tem que tomar logo cedo os primeiros medicamentos, né? Isso. E você trabalha, já está aposentada, como é que já. É? Já. E você fica em casa o dia todo? Não, eu saio para fazer mesmo as coisas que eu tenho que fazer. Agora, hoje, por exemplo, o que você já fez hoje? Hoje eu estou levantando para ver se eu consigo me alinhar. Agora, o que você tem hoje para fazer durante o dia? Ah, eu tenho que ir no supermercado e fazer algumas coisinhas. Então tá bom. Olha, um bom dia para você e ganhou o kit Ares, tá legal? Obrigada. Às 6:24, gente, quero mandar um beijo aqui para Adriana do Parque Arariba. Ou Adriana do Parque Arariba, ele deseja você muita saúde. Gostaria que você mandasse um beijo para minha mãe Maria Nazaré, também aqui do Parque Arariba. Alô, Parque Arariba, Adriana, alô mãezinha Maria Nazaré, aí do Parque Arariba, beijo pra senhora, viu mamãe? E beijo pra Silvana, linda, maravilhosa Adriana do Parque Arariba. José Ivan Mendes, do Jardim Raposo. Eu quero mandar um beijo pra minha esposa Silvana, ele através do seu programa. Ô José Ivan Mendes, do Jardim Augusto, em Guatemi. Alô esposa Silvana, alô Silvana, beijou do Zé Ivan pra você, viu Silvana? Logo de manhãzinha, né? Uma manifestação de amor assim é muito legal. Fátima Martins Ferraz da Mota. Feliz, olha, eu tô aqui amanhecendo o dia, te ouvindo, te escutando, é muito bom ver toda essa prestação de serviços. Aliás, Fátima Martins Ferraz da Moca, já vamos fazer a entrega da cadeira de rodas daqui a pouquinho, tá? É as primeiras cadeiras de rodas do dia já sendo entregues. Gesilene Veiga Fialho de Vila Nova Galvão, que Deus, em sua infinita misericórdia, nos conceda na quinta-feira de paz e de harmonia e com muitas vitórias. E vai nos conceder, porque nós cremos e temos fé. Gesilene Veiga Fialho de Vila Nova Galvão. Sucesso de todos os tempos. Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo tua mágoa toda para mim. Tão cedo acabou, sua dor deixou nesse peito meu. Sucesso de todos os tempos. 6:26. Sempre que eu ouço essa música, eu me lembro de sertanejo. Tantos anos longe de sertanejo. Aquele menino caipira. Aquele menino. Sertaneja, se eu puder. E papai do céu me der. A riqueza do teu pranto é mais triste quando a canção que te escrevi. De madeira, né? Casa de... Não é nem uma alvenaria. E houve uma espécie assim, de pavimentação na rua, muitos anos atrás, que quando se asfaltou o sertanejo, você passou quase na metade da casa. Ficou quase na metade da casa, assim, com asfalto aqui. Mas depois aí, minha avó faleceu, minha avó morreu, então a casa foi vendida. Mas ainda continua lá, continua lá. 6 meses, 6 horas. Aliás, preciso um dia desses aí voltar lá para o sertanejo para rever o sertanejo, né? Meus já não, muitos já morreram, muitos, né, que daqueles anos, já faz muito tempo, mas é gostoso você voltar às vezes na sua terra natal. É pra respirar aquele ar, né? Não, não é? Como Barra Bonita, que seria a minha segunda cidade natal. Barra Bonita. Barra Bonita seria a minha segunda cidade. Primeira sertaneja onde eu nasci mesmo. Na verdade, eu nasci em Paranagi, que é um patrimônio de sertanejo. O Paranagi é um patrimônio de sertanejo. Bem, eu queria nesse momento, às 16 horas e 3 minutos, conversar com a dona Damiana. Dona Damiana, bom dia. Bom dia. A senhora é do Jardim Marizal. Ontem eu anunciei para a senhora, por seu desespero, pelo desaparecimento da sua filha Andressa de Jesus da Silva, 10 aninhos, que foi vista pela última vez dia 27, ou seja, foi na segunda-feira, daí da rua Cagueira, próximo ao Colégio Fusco, em Jardim Marizal. Eu quero saber notícias. A senhora recebeu alguma notícia? A senhora recebeu alguma informação a respeito da sua filhinha de 10 anos, dona Damiana? Ainda não. Eu quero contar com ela, por favor, traga ela pra mim. Acho que tá todo mundo, acho irmão dela, a irmã. A menina, gente, olha. Acho que falta dela. Inclusive, eu vi ontem a fotinho dela no nosso... No nosso Facebook. No tablet, na verdade. Então, é muito linda, bonita, gente. Olha, ela é morena clara, tem 10 aninhos, cabelos pretos, compridos. Quando desapareceu na segunda feira 27, vestia um vestido bege, um vestidinho bege, sandália havaiana, cabelo preso, pulseirinha no pulso, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela não tem problema de saúde, nunca aconteceu dessa menina desaparecer, nunca. Nós anunciamos ontem à tarde. Eu fiquei assim comigo amanhã cedo. Eu quero ligar para a dona Damiana para saber se veio alguma notícia. E se não veio, que a gente anuncie novamente. Dona Damiana, por favor. Olha, eu sei que a senhora está sofrendo muito, a família está sofrendo demais. Todos nós estamos sofrendo. Sabe, querendo notícias da Andressa de Jesus da Silva, 10 aninhos, gente. Morena clara, cabelos pretos compridos, vestia um vestidinho bege e sandália havaiana. Pulseirinha no pulso com a imagem da senhora Aparecida. Gente, alguém sabe da Andressa? Olha, eu liguei hoje na esperança de ouvir da dona Damiana que alguma notícia tinha chegado, mas não chegou. Dona Damiana, faz a senhora mais uma vez o apelo, faz a Damiana. Eu quero ficar com ela, ficar ela, mas todo mundo está desesperado. Faz irmãos, faz amigos, todo mundo está. Agora, dona Damiana, ninguém viu ela sendo levada por alguém. Ninguém viu ela com alguma coleguinha, ninguém viu ela. Qual foi a última vez que alguém viu ela, Andressa? Como? Qual foi a última vez, ou qual foi onde ela estava? Quem é que viu pela última vez a Andressa? Ela sumiu, de repente sumiu, desapareceu. Marisa, não machuque ela, por favor. Tá bom. E se alguém quiser tirar ela assim, por favor, traga ela pra polícia. Tá bom, dona Damiana. Olha, nós estamos empenhados também em trazer notícias da Andressa, tá bom, dona Damiana? Tá bom, obrigada. Às 6:34. Clube da Amizade. Mão estendida a quem precisa. Você que sonha em ter seu próprio negócio, já imaginou vender para todo o Brasil e ganhar muito dinheiro com isso? Conheça a Loja Virtual. A Loja Virtual do UOL é perfeita para quem quer vender na internet. Ela é a maneira mais fácil, rápida e prática de vender seus produtos 24 horas por dia. É tão simples que você mesmo pode criar a sua loja para começar a vender hoje. Assine agora a partir de R$ 59,99 por mês e ganhe um super bônus para anunciar a sua loja no UOL. Acesse uol.com.br/loja. Loja Virtual. Vender na internet é bem mais simples com o UOL. 983-345-777. Esse é o WhatsApp da Rádio Capital. 983-345-777. A tradição que você precisa com o preço que você merece está na Relojoaria A Suíça. Tarde, a maior audiência do rádio. Que saudade de você. Correia. 6:36, Cid Barbosa. Cid Barbosa, bom dia. Bom dia, ele correu, 6:36. A esquina das avenidas Ipiranga e São João já foi mais romântica aí para a cidade, ele. Nós tivemos um caso ontem lá que terminou com duas mortes, uma tentativa de assalto a uma agência de turismo. Olha, um homem teria sido seguido após sair de um banco por dois outros que estavam em uma moto. Acontece que esse homem que saiu do banco entrou na agência de turismo para verificar lá possível compra de um pacote de viagens e tal, e um dos criminosos que estavam na moto entrou na agência e acerta. Aí havia lá um policial civil e houve aí um início de confusão. O ladrão correu e o policial atirou quando ele estava tentando fugir na garupa da moto. O policial acertou a cabeça do ladrão que conduzia a motocicleta e o que preso na garupa tentou fugir correndo. Na fuga, um flanelinha ele tentou impedir que ele continuasse correndo, entrou na frente e esse assaltante, Fernando Henrique Nascimento de Santana, esse assaltante matou o flanelinha, deu um tiro e o flanelinha morreu ali. Bom, o Fernando Henrique Nascimento Santana acabou detido e aí se descobriu que há menos de um mês ele estava preso. Saiu recentemente, tem outras passagens para crime de roubo e saiu agora, acabou se envolvendo também num homicídio. O assaltante que morreu, aquele que iria conduzir a moto, era o Anderson Vieira Corrêa dos Santos, 37 anos, também com passagens por roubo. Ele É com você. São 6:38. 6:38, temos um chamado da Carla Mota sobre dermatologia no Hospital das Clínicas, realizando mutirão contra câncer de pele. E olha, gente, revelando São Paulo, mostrando São Paulo. Começou quarta-feira, começou ontem, na capital paulista, você vai saber já detalhes com Carolina Massa. Nesse momento, gente, 6:38, conhecendo São Paulo, revelando São Paulo, estaria fazendo nesse tour, poderia dar uma passagem lá no Mercadão das Praças, que é tão conhecido, tão famoso, o pessoal de fora vem para São Paulo. E uma das coisas que as pessoas falam, vamos conhecer o Mercadão das Praças. Eu quero conhecer o Mercadão das Praças. Vamos conhecer tal coisa. Vamos ali, vamos lá, vamos cá. Eu quero ir no Mercadão das Praças. Porque o Mercadão das Praças, gente, é hoje o símbolo das pratas esfaqueadas de toda São Paulo. Então não tem gente que vem a São Paulo que não dá uma passadinha no Mercadão das Pratas. Ah, eu não sei como é que faz para ir lá. Eu sou do interior, eu sou do sei de onde. Olha, é pegar o metrô. A pessoa já vem anotar de pegar metrô, descer na estação Tatuapé. Quando você sai da estação Tatuapé, você vê lá, vai pra cá, vai pra lá. Aí você vê, Rua Catiguá. Você entra na Rua Catiguá, que é a esquerda, e desce a primeira escada. No número 529, já está de frente o Mercadão das Praças. Olha, gente, quem quer se tornar uma revendedora, não só em São Paulo, mas pelo interior, por favor, vem conhecer o Mercadão das Praças, vem ganhar dinheiro revendendo pratas e patinatos. Olha, o mostruário com 25 jogos, apenas R$80. Quando você vender esse mostruário e vende em 2, 3 dias, uma semana no máximo, você já faturou 200. 300. Então, gente, vou repetir. Rua Catiguá, 529, em frente ao metrô Tatuapé. Sai ali no metrô, à esquerda nas catracas, desce a primeira escada. E o telefone, 2295-1000. Já é Natal. É um dos pontos turísticos. É um dos pontos de encontro. É um dos pontos de visita. Feliz Natal! Programa de Correia, na gigante do rádio, Rádio Capital. Aliás, falando em Natal, eu quero já entregar o Panetone Village da promoção de Natal, Village Capital. Oi, gente! Feliz Natal, Emi Correia! Que a idade é um limite para as realizações. A Previn Senior sempre acreditou que limites é a gente que faz. E criou alguns planos de saúde realmente personalizados para os mais vividos do país. Substituindo burocracia por gestão e tecnologia. E provando que sonhos não têm prazo de validade. Previn Senior, o primeiro e único plano de saúde que tem prazo para o avanço. Maiores informações, acesse preventiona.com.br. ANS 302147. A Rádio Capital acredita que todos os seus anunciantes são éticos e transparentes, mas ressalta que os ouvintes, como consumidores, são os produtos anunciados. Se você tem dúvidas sobre algum produto aqui anunciado, entre em contato com a Rádio Capital. No ouvinte em primeiro lugar. A maior audiência do rádio. Que saudade de você. Olha, gente, a magia do Natal já está aí, né? A magia do Natal já, amanhã já é dezembro, né? Então, e a Village preparou, olha, os panetones tradicionais, gotas de chocolate, trufado de chocolate, trufado de avelã, doce de leite, todos com gotas de chocolate, os exclusivos sabores goiabada cremosa, trufado com banana com canela, os sabores para quem tem restrição de açúcar, o panetone zero, light, zero lactose, 26 grãos de calorias, rico em fibras, tem o panetone integral com damasco e uva passa. Pessoal, de personagens, ou você passa no supermercado ou na loja, ou acessa a loja virtual lojavilage.com.br e compre os panetones Village. Ah, e quem quiser ganhar é só participar. Liga pra rádio e diga: minha rádio é a capital e o meu panetone é Village. Promoção de Natal Village Capital, o presente perfeito nesse momento. Capital Serviços com Ataíde Teruel. Oferecimento Bradesco. Bradesco Cartões. Descubra o que você pode viver. Uma campanha para as lesões indicativas do câncer de pele vai ser realizada pelo Serviço de Dermatologia do Hospital do Servidor Público Estadual no dia 2 de dezembro. A ação adentra ao público em geral acontecerá das 9 às 13 horas. O endereço é Rua Pedro de Toledo, 1800, primeiro andar do prédio dos ambulatórios. Capital Serviços com Ataís Ceruel. Oferecimento Bradesco. Bradesco Cartão. Descubra o que você pode viver. E aí, Ju, o que você fez no sábado? Ah, eu fui ao cinema. Teve um romance com o final feliz. Nossa, que legal. E semana passada eu assisti a outro filme. Um começo feliz. Mas como é que é isso? Começo feliz? É que eu tenho cartão Bradesco. Que me dá desconto vai ser um ato. Aí todo filme já começa feliz. Com o cartão Bradesco, você tem 50% de desconto no ingresso, pipoca e refri na Rede Cinema. Aproveite esse benefício e se ainda não tem, peça o seu cartão. Acesse banco.bradesco/cartões/descubra. Bradesco Cartões, descubra o que você pode viver. Eli Correa. Nas ruas da capital. 6:44, Ronaldo Rodrigues. Bom dia. Bom dia, Eli Correia. Um excelente dia para todos os ouvintes da capital. Chegou a quinta-feira e é rodízio para finais de placa 7 e 8 a partir das 7 horas da manhã. Então fique atento. Temperatura na marca dos 17 graus. A máxima chega hoje até os 26. Metrô CPTM, por enquanto, funcionando direitinho. A marginal do Rio Tietê já está com trânsito complicado. Olha, no sentido da Ayrton Senna, tem lentidão do Cebolão até a ponte do Piqueri e depois complicações da altura da ponte da Vila Guilherme até o acesso para Dutra. Teve um veículo que pegou fogo ali mais cedo, pouco antes do acesso para Dutra. Para quem segue no sentido da Castelo Branco, trânsito bem pesado por motorista já desde a saída da Ayrton Senna até a passagem pela região da Ponte das Bandeiras e depois congestionamento da ponte do Piqueri até a chegada ao Cebolão. Deixe seu filho brincar no sofá, porque nós o impermeabilizamos para você. VetaCity ajuda você a proteger tudo o que mais ama. Rádio Capital, a gigante do rádio. Capital é legal, tem muito mais alto astral. Eu, ele, eu te amo. Beijo a mais do Parque Lídia, Via Limão. 6:46, a Margarete Verso do Jardim São Roberto. Ele, outro dia você falou uma frase no rádio muito bonita, era assim, olha, quando nascemos, não trazemos nada, e quando morremos, não levamos nada. Eu queria o resto da frase, por favor me ajude. Quando nascemos, não trazemos nada, e quando morremos, não levamos nada. Olha, a frase termina assim, o Margarete. E nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada. E no meio, brigamos por algo que nem trouxemos e nem levaremos. Pessoas próximas por besteira. Atenção, arianos, o seu primeiro signo, olha aí. O seu signo é o primeiro, né? Tenha cuidado para não brigar com pessoas próximas por besteira. Você está muito agitado, está muito impaciente e por causa hoje de qualquer coisinha, você pode discutir, você pode brigar. Não deixe que isso prejudique suas relações, Áries. Você setor está especialmente favorecido pelo astral, que terá facilidade para concluir suas tarefas ao longo do dia. A vida profissional e a financeira seguem estáveis, o que dá a você um motivo para se sentir bem aliviado. E no amor, não esqueça, às vezes uma coisinha bem pequenininha, às vezes uma coisa até banal, pode agradar a pessoa amada. Um presentinho de vez em quando, viu, povo? De maio a 20 de junho. Hoje você, gêmeos, tende a enfrentar alguns desafios, mas poderá contar com a ajuda de uma pessoa muito amiga, muito do seu lado. Olha, vai ser muito interessante você contar com essa pessoa na hora em que você mais precisar. Na vida a dois, na vida amorosa, pense duas vezes antes de falar e tente ser mais sensato e comedido nas palavras, gêmeos. Junho a 22 de julho. Atenção, câncer agora, câncer. A semana dos cancerianos. Olha aí, hoje, quinta-feira, segue favorecida pelo astral e você deverá receber uma boa notícia. Você deverá receber uma boa notícia. Não tenha medo de defender o seu ponto de vista, mas escolha bem as palavras na hora de se expressar. Câncer. 2 da tarde, a maior audiência do rádio. Que saudade de você. 22 de agosto. 6:49, Leão, aproveite que você está beneficiado pelas milhares de sonhos astrais e divulgar seus planos, seus projetos, seus objetivos, pois uma boa parceria poderá surgir a partir das suas ideias. No amor, Leão, seja bem claro no que você diz, para que a pessoa amada não tenha dúvida a respeito do que você quer. 23 de agosto a 22 de setembro. Olha aí, o final de semana que se aproxima deverá ser bem agitado. A partir de hoje, quinta, você, virgem, tende a receber convite para participar de alguma festa, de algum evento, de algum encontro. A sua comunicação está beneficiada pelo astral. Você vai ter facilidade de fazer novos e grandes amigos. Aproveite, virgem. Agradeça aos astros, Libra, pelas bênçãos que você tem recebido em sua vida. Tudo o que você planejou tem gerado os resultados esperados. Se tiver alguma dúvida em relação a uma escolha importante na carreira, peça ajuda a uma pessoa mais experiente. A 21 de novembro. Dê um tempo na correria, um pouco para avaliar se você está conseguindo realmente transformar as mãos para as escorpião. Não tenha medo, se for o caso, de mudar a rota, se julgar necessário, escorpião. Rádio Capital. Vamos escutar a saudade, fazer inveja pro povo. Eu sou Ana Júlia, moro na Vila Guilherme. Oi, gente! Boa tarde! Que saudade de você! A história que a vida escreveu. Oi, Ana Júlia da Vila Guiomar. Oi, gente! Boa tarde! 22 de novembro a 21 de dezembro. Você tende a enfrentar alguns obstáculos durante esta manhã. Já esta manhã, Sagitário, é manter a calma, pois tudo deve melhorar logo após o almoço. Uma ótima oportunidade profissional poderá aparecer a qualquer momento. E cuide melhor da sua saúde, Sagitário. Capricórnio, a sua mente está mais afiada do que de costume por conta das irradiações astrais. Aproveite que a sua verve, o seu raciocínio, né, estão assim muito rápidos, estão muito brilhantes e interesse realmente pela vida, pelas coisas, porque você tem tudo para acertar o caminho e se realizar na vida, Capricórnio. Janeiro a 19 de fevereiro. 6:52, Aquário, não adianta tentar apressar as situações. Deixe que tudo aconteça em seu tempo. Tenha paciência, espere o melhor momento para agir. Confie na sua capacidade de realização. À noite, se puder, saia com amigos para colocar o papo em dia, Aquário. 20 de fevereiro a 20 de março. Você deve, Peixes, priorizar questões pessoais. Faça suas tarefas no trabalho, mas não leve atividades para casa. Coisa de trabalho, trabalho. Coisa de casa, de casa. Pense com carinho na ideia de ter uma sociedade, um sócio. Tem gente que não gosta, mas existem boas pessoas que podem fazer boa sociedade. Ok, Peixes? E olha, no amor, não tenha medo de revelar, de se declarar a uma pessoa especial, Peixes. Às 6:33, Cosme Novaes de Guarulhos, feliz seu programa super dinâmico, escuto todos os dias, grande abraço, mó pique, legal Cosme, muito obrigado, você de Guarulhos, um abraço, olha ó. Silvana de São Judas, feliz, estou sempre te ouvindo, manda um oi gente aqui para São Judas, aqui para mim, Silvana. Oi gente, alô São Judas. Antônio Carlos Ferreira de Vila Antonieta, alô Antônio Carlos Ferreira de Vila Antonieta. Vocês estão participando? Maria das Graças Silva Pacheco. Maria das Graças Silva Pacheco, escreva sua carta para pedir a doação de uma cadeira de rodas para o meu pai Pedro Celestino da Silva. Ele sofre de má circulação e teve de amputar a perna direita acima do joelho. Sofre de pressão alta, não está mais andando, ele mora na roça, ele mora em Ponte Alta. Outro dia, ele pediu para minha irmã levá-lo para visitar um amigo, mas não pôde ir porque a cadeira que ele tem, sem condições de uso, foi uma cadeira ganha já há muito tempo. Somos de uma família muito humilde, só eu que moro aqui em São Paulo e trabalho em casa de família. Enquanto posso, eu mando um pouquinho de dinheiro que ganho aqui para eles lá em Ponte Alta. Meu pai é aposentado por invalidez, recebe uma pequena pensão que quase não dá para comprar nem os medicamentos. Por isso, Edith, eu te peço de todo o meu coração, nos ajude doando a ele uma cadeira de rodas. Meu nome, Maria das Graças Silva Pacheco, da rua Manuel José Pereira, Jardim Bandeirantes. Maria das Graças Silva Pacheco, do Jardim Bandeirantes, rua Manuel José Pereira. Está doada a cadeira de rodas de uma lenda curada para o seu papai Pedro Celestino da Silva. Você deve ter jeito, você deve ter maneiras, né, de enviar essa cadeira lá para Ponte Alta, onde ele mora. Ele trabalha, ele mora na roça, teve que amputar a perna, coitado, precisa de uma cadeira. Aqui tem, é muito antiga, doada já há muito tempo, já não serve para mais nada. Mas agora ele recebe uma cadeira nova. Graças a Deus, a Nossa Senhora Santo Nosso, graças a cada a ajudar quem mais precisa. Obrigado, São Paulo. 25 mil cadeiras de rodas doadas do povo para o povo. Clube da Amizade. Não tem vida a quem precisa. Vanessa, bom dia, Vanessa. Bom dia, Eli. Hoje, último dia de novembro, último dia do penúltimo mês do ano. Estaremos amanhã já no pleno, no último mês, no pleno mês de Natal. Bem, como último dia do mês, eu sei que você reservou uma promoção especial para quem ligar e fazer o pedido do Ômega 3. Teve o Black Friday, que foi um sucesso naquela sexta-feira. E hoje eu sei que é quinta-feira, último dia do mês, que você preparou uma super, mas uma super promoção para que os nossos ouvintes possam cuidar da saúde, possam se prevenir de inúmeras doenças, a depressão, a ansiedade, o mal de Alzheimer. Olha aí, gente, também possam, prestem atenção, o sistema imunológico ser fortalecido, e não só isso, possa também ter um potente anti-inflamatório na prevenção de doenças do coração, no combate ao envelhecimento precoce. Quer dizer, numa única cápsula, você tem os três ômegas, o 3, o 6 e o 9. É saúde em triplo, é o triplo ômega, último dia do mês. Que promoção, Vanessa! É isso mesmo, último dia do mês, uma promoção imperdível para você e para ninguém ficar de fora. Você compra o seu kit do triplo, hoje são dois presentes. Você leva o cálcio D da estrutura dos ossos para o fortalecimento e mais o calendário Deli autografado, presente exclusivo para você. Pagamento nada para agora. Só no ano que vem, no dia 15 de janeiro. Atenção pro número 21469999. Triplo ômega, gente. É saúde em triplo. Confia, comprove. 21469999. É o triplo ômega da Gabinato. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos ligar, pessoal. Vamos telefonar, pessoal. 158. Eli Correa. Abre um vão de espanto, meu querer. Diz que é pra ser, mas será? Não, não se engane. Não me olhe sem se ver. Se quer que te chame, pense só por merecer. Se for pra ser, então chega pra cá. Dá um beijo, vê se assim fala, deixa pra lá. Dá um jeito de ficar assim, não chega pra cá. Dá um beijo, bora ver o que dá. É, você nem sabe, talvez nunca vá saber. Fica se abre um vão de espanto, meu querer. Diz que é pra ser, Cristina Severino do Jardim Colorado também está mandando um recado, dizendo que está na nossa escuta. Nossa Cristina Severino do Jardim Colorado, Edu, do Jardim Primavera Interlagos. Eu sou muito seu fã, Eli, e também da Cíntia. Gosto dos dois programas, o da tarde, Sessão da Saudade, e em seguida da Cíntia. Eu sou Edu do Jardim Primavera, estou te ouvindo aqui de manhã no Jardim Interlagos. Legal, Edu. E Dalva Estivani, de Campos de Andradas. Alô, Dalva e Silvani, de Campos de Andradas. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado pela audiência. E temos o WhatsApp, é isso? São 7 horas. Eli, bom dia. Bom dia. É Lucelina, tá bom da Serra. Eli, responde para mim a frase que você falou agora há pouco, quando nós temos nada... Ah, eu não lembro, nada levaremos quando morremos. Eu estava lá tava no quarto, voltei correndo para me pegar a mensagem. Então, repete para mim. Então, Lucilene. Grande, amo vocês. Bom, quem vai repetir certinho a mensagem é outro ouvinte. Às 7 horas, 1 minuto, que é um outro, através de um outro WhatsApp. Vamos lá. São 7 horas, 1 minuto. Bom dia, Eli. Bom dia. A frase é assim: quando nascemos, não trazemos nada. Quando morremos, não levamos nada. E no meio tempo, acabamos brigando por coisas que não trazemos e que não levaremos daqui. Um beijo, Alessandra Jundiaí. Aí, 7 horas e 2, a Alessandra sempre atenta. É mais ou menos assim, né? Tipo assim, nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada. E no meio brigamos por algo que nem trouxemos e nem levaremos. Eli Correa. 17 anos de idade, tá certa a frase? Tá certíssimo, como o povo briga no meio, né, Henrique? São 7 horas e 2, na intenção de aprovar a reforma da Previdência ainda nesse ano, Temer convoca a reunião. Carolina Matos. Marcada para acontecer no final de semana com ministros, líderes de partidos para estratégias aí conseguir aprovar as mudanças na aposentadoria. O presidente vai cobrar votos a favor, que até agora somam 250 nomes, segundo os aliados. O encontro entre Temer, representantes partidários, vai ser no domingo no Palácio da Alvorada e acontece na reta final dos trabalhos do Legislativo desse ano. 7:03. Bom dia, Cid Barbosa. Bom dia, Carolina Matos. 7:03. Olha, mais um caso de tentativa de roubo termina em morte aqui na cidade de São Paulo. Nos últimos dias, isso tem sido frequente. Dessa vez, a vítima foi o Marcos Vinícius Conceição da Silva, um jovem de 22 anos. Ele fugia de dois assaltantes que estavam em duas motos na Avenida Radial Leste, região de Artur Alvim, na zona leste aqui de São Paulo. Segundo testemunhas, para escapar dessa perseguição que aconteceu no comecinho da madrugada de hoje, ele entrou numa contramão na radial, no acesso ao túnel Águia de Aia, e aí acabou batendo de frente em um carro de passeio. Com a batida, ele foi lançado longe, a moto explodiu. Infelizmente, o Marcos Vinícius Conceição da Silva morreu no local e os ocupantes do carro foi atingido, saíram sem ferimentos graves, mas principalmente o susto. Então, infelizmente, mais uma moto, tentativa de roubo à moto, uma verdadeira epidemia aqui na cidade de São Paulo. Obrigada, Cid. E saem hoje os dados do desemprego de outubro. O segundo mais recente pesquisa nacional já mostra os domicílios da PNAD. Em setembro, o desemprego recuou para 12,4%, a menor taxa do ano. Mas 13 milhões de pessoas ainda estavam sem trabalho. 7:04. Previsão do tempo. Tivemos 14 graus, sem céu nublado ainda, nesse momento 18 graus, a máxima hoje chega até os 26, dia de sol entre nuvens, sem possibilidade de chuva, só tem uma possibilidade de garoa em locais isolados no início da noite, tá? Mas não vai ser na cidade inteira, não. E olha só, termina hoje o feirão Limpa Nome, que oferece oportunidades para quem quer quitar dívidas. A versão desse ano é 100% pela internet. Para participar, basta acessar o site feirãolimpanome.com.br. 7:05, Carol. A voz do povo tem vez na Rádio Capital. Eu tenho uma reclamação muito feia para fazer do posto de saúde do Jardim Irene Santo André. É uma bagunça. Os atendentes lá, quando a gente vai ser, assim, vai fazer a ficha, passar pelo médico, elas colocam as nossas fichas em último lugar. Todo mundo vai passando na nossa frente. Tinha gente reclamando sobre isso. Que chega primeiro, sai por último. Elas vão passando as pessoas que chegam depois na frente das pessoas que chegaram primeiro, perdem a ficha das pessoas. Então, uma coisa horrorosa, muito feia mesmo, muito demorado. 7:06, Carol. Manda pra cá o seu recado, a voz do povo tem vez na Rádio Capital. Eu sou ouvinte que não se identificou, ela é de Santo André. Ela mandou esse recado através do WhatsApp 993069543. Agora eu quero saber o que você está encontrando aí na sua região. Manda pra cá, 993069543. Nas ruas da capital. 76, bom dia, Ronaldo Rodrigues. Bom dia, Carol. Um excelente dia mais uma vez para você. Ele correr para todos os ouvintes da capital. E a gente fala agora do Correio do Norte Sul. Complicações para o motorista no sentido de Interlagos. Está sendo parado desde a Praça Campo de Bagatelle até a altura do Reduto de Resistência Portuguesa. Um carro quebrou aí no começo da manhã, no sentido aí de Interlagos. E aí está segurando, represando todo esse trajeto aí para quem sai da Zona Norte. Para quem segue no sentido da Zona Norte, o pior trecho está na passagem ali pela região do aeroporto de Congonhas. A via do estado tem um trânsito bem intenso, mas funciona como alternativa para o motorista nesse trecho aí de saída da Zona Norte. Cuidado com a Cruzeiro do Sul, já congestionada da ponte até a chegada à Avenida do Estado. Chegou a nova família Volkswagen Delivery. Novo design, mais conforto e tecnologia, com a maior capacidade de carga da categoria. Nova família Delivery, sob medida para os dias de hoje. Rádio Capital, a gigante do rádio. 7:07, tudo certo com o transporte público e o rodízio já está valendo para carros com placas de finais 7 e 8. E você continua com ele, Eli Correa, o homem sorriso do rádio. Agora um recado para quem teve o PIS cadastrado entre 1971 e 1988. Você pode ter dinheiro para receber. Esse é um direito de homens a partir de 65 anos, de mulheres a partir de 62, de aposentados e de herdeiros também. Se você conhece ou tem um familiar nessa situação, auxilie para que ele receba esse benefício. Saiba mais em caixa.gov.br/cotaspis e conte com a Caixa para receber esse direito. Na Rádio Capital, com a equipe 1040, você acompanha o melhor do futebol. Neste domingo tem o Timão na gigante do rádio, Esporte e Corinthians. Pela última rodada do brasileiro, a partir das 16h30, com narração de Hugo Botelho, nos comentários Basílio e no plantão esportivo Weber Lima. É a emoção do futebol nos 1040. Rádio Capital, a gigante do rádio. Equipe Esportiva 1040, fique ligado e torça pelo seu time. Oferecimento Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. AMF 32147. O Lavoisier está de cara nova, mas pode ficar tranquilo, porque se mudamos, é para melhor. Agora toda a qualidade e confiança que você já conhece estão juntas a unidades ainda mais modernas. Isso sem deixar de lado as diversas opções de exames e de parcelamento em até 12 vezes, é claro. Tudo para acompanhar cada uma das mudanças da sua família. Lavoisier, o cuidado que a sua família merece. Responsável técnico, Dr. Gustavo Aguiar Campana, Cremesse, 11-21-81. Rádio Capital, ZYK 537, 1040 kHz, 200 mil watts de potência, São Paulo, Brasil. Na internet, capitalcomvocê.com.br. Rádio Capital, a gigante do rádio. Atenção! O programa Eli Correia é uma produção independente e as opiniões aqui emitidas não expressam necessariamente a opinião da Rádio Capital. Tempo e temperatura. Oferecimento cerveja proibida. Qualidade você não explica, você sente. Beba, beba, operação. São 7:10, gente, são 7:10, a temperatura 19, 20 graus. E olha, nós estamos com o céu encoberto, né? São 7:36 nos últimos dias. Céu encoberto. Ontem parece que estava um pouquinho mais aberto, mas foi voltando e se encobriu. Mas hoje amanhece o céu mais fechado. São 7:10, gente. São 7:10. Eu quero aqui agradecer ao Ronaldo Andrade de Atibaia. O Ronaldo Andrade, gente, ele nos faz a doação de 3 cadeiras de rodas. De 3 cadeiras de rodas. Obrigado, Ronaldo Andrade de Atibaia. Muito obrigado, Ronaldo Andrade. E olha aqui, Ronaldo Andrade de Atibaia, eu só posso te agradecer e desejar a você que Deus dê em dobro, né, pela essa doação que você nos faz, para que nós possamos atender cada vez mais pessoas necessitadas e carentes, tá bom? E olha, gente, nós temos a promoção agora de atenção, é Franco de Oliveira de Vila Mazei, Yolanda Franco de Oliveira de Vila Mazei. Você é a ganhadora desse primeiro panetone do nosso programa, que nós teremos um outro panetone no horário da tarde. É a promoção de Natal Village Capital. E a ganhadora, Yolanda Franco de Oliveira, Vila Mazei. Feliz Natal! Programa Eli Correia, na gigante do rádio, Rádio Capital. São 7:11 e para superar uma crise é preciso firmeza, é preciso coragem, é preciso trabalho. Foi assim que os paulistas e a Sabesp superaram a maior seca da nossa história. Muitas obras foram realizadas, como a implantação das membranas ultrafiltrantes. E outras estão em execução, como a interligação Jaguari-Atibainha e o sistema São Lourenço, que juntas geraram mais de 9 mil empregos. São Paulo aprendeu muito com a crise. e hoje tem a oportunidade de compartilhar esses aprendizados com diferentes estados brasileiros, como Pernambuco, Sergipe e também com Brasília. Emprestamos bombas, equipamentos, disponibilizamos acesso a novas tecnologias. Uma ação solidária que reafirma o compromisso da Sabesp em levar água pura e de qualidade para todas as famílias. Sabesp e Governo do Estado de São Paulo. É com o trabalho que a gente chega lá. Novembro Azul. Vesti azul. Minha sorte então mudou. Na Rádio Capital. Vesti azul. Minha sorte então mudou. Sabia que 9 a cada 10 casos de câncer de próstata tem chance de cura, desde que diagnosticada precocemente? Por isso, o exame de próstata é muito importante. O exame é simples e pode salvar vidas. Novembro Azul. Vesti azul, minha sorte então mudou. Na Rádio Capital. Vesti azul, minha sorte então mudou. Futebol é aqui, na Rádio Capital. É a equipe 1040 da Rádio Capital. Oferecimento Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. ANS 32147. São 7 horas e 13 e o Grêmio foi campeão. É, gente, o Grêmio foi campeão e o técnico do Grêmio está consagrado. Foi campeão como jogador, foi campeão como treinador. É você, Weber Lima, bom dia. Olá, Eli, bom dia, ouvinte da capital, Eli. Vamos falar de futebol. E ontem à noite tivemos o Grêmio conquistando a Libertadores da América. Venceu na Argentina 2-1 Lanús e conquistou o terceiro título da história. Conquistou também, né, a Taça Libertadores e a vaga para o Mundial de Clubes no final do ano. Pela primeira vez, né, um brasileiro conquista a taça como jogador e como técnico. Renato Gaúcho consegue esse feito, portanto, o Grêmio campeão 2-1, gols de Fernandinho e um golaço de Luan. E o Lanús descontou 2-1. Bom, às 18 horas no show de bola capital, Eli, a gente vai falar sobre isso e, lógico, sobre o jogo de hoje à noite, semifinal da Sul, Flamengo e Júnior Barranquilla, jogo que acontece na Colômbia, e a capital vai trazer todos os detalhes. O show de bola capital começa às 18 horas com a Prevent Senior, especialista em pessoas, hoje com o Veloso, também no live no facebook.com/capital com você. Até lá, Eli. Futebol é aqui, na Rádio Capital. É a equipe 1040 da Rádio Capital. Oferecimento Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. ANS 32147. 715, Capital. Boa festa. Porque temos 2017 para muitas pessoas bem difíceis, mas 2018 haverá de ser melhor. O jornal agora traz em manchete: Roger quer jogo bonito no Verdão. O técnico Roger Machado foi apresentado no Palmeiras com a promessa de resgatar um futebol alviverde bonito e competitivo. Ao lado do presidente Maurício Gagliotti, ele recebeu a camisa 6 do Verdão em homenagem aos tempos em que ele atuava como lateral. Jogar bonito e ser competitivo sempre foi a origem do nosso futebol, disse Roger. 7:16. Obras contra enchente vão ficar prontas só após as chuvas, diz o jornal agora em manchete. Grêmio conquista o tri na Libertadores. 2-1 no Lanús. Tricolor desfalcado. Hernani Prato não atuam na saideira. Confiram o valor do 13º que cai hoje na conta do trabalhador. Veículos escolares sem má conservação. Trabalho infantil atinge 1 milhão em todo o país, de 5 a 17 anos. Flanelinha é morto ao tentar segurar ladrão. Juiz barra demissão e diz que reforma trabalhista contraria a legislação. Estados têm até 2024 para pagar os precatórios. Pronto desde abril em Sapopemba, posto de saúde continua fechado, diz o jornal Agora. Jornal O Estado de São Paulo. Atenção, evento em São Paulo mostrou tendências, oportunidades e mercados, além de novos desafios para o setor agropecuário. É, gente, a coisa está indo bem pro lado agropecuário, viu? 7:17. Concessionárias querem adiar obras de duplicação de estradas. Pacote do PSDB tiraria 109 bilhões da Previdência, diz o Estadão. Câmara quer votar foro e lei de abuso em conjunto. Padilha defende projeto único de poder para 2018. Maduro tentará reeleição na Venezuela. Lei Rouanet muda e sobe teto para incentivos fiscais. Coreia do Norte diz que míssil pode atingir Estados Unidos. Mortes de bebês por sífilis triplicam no país. Dia de homenagem e luto na Arena Condá. Governo reduz, a partir de agora, exigências para passaportes. Esquecendo da manchete, né? Grêmio é tri e Renato Gaúcho entra pra história. Na Rádio Capital, de segunda a sábado, das 9 às 10 da manhã. Uma palavra amiga e de fé. No programa Tamo Junto. Meu amigo, minha amiga, se você vive angustiado, irritado com o desconforto e as consequências provocadas pela prisão de ventre e hemorroidas, pare de sofrer. Livre-se da prisão de ventre com as pílulas Inescard. As pílulas Inescard têm tradição no combate da prisão de ventre e auxiliam no tratamento das hemorroidas. Você pode confiar. Agora, se o seu problema é hemorroidas, use a pomada Inescard, que reduz o inchaço e alivia rapidamente a dor. Para prisão de ventre e hemorroidas, o nome é Inescar. Em pílulas ou pomada, Inescar é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. 7:20. Antes de você, falando ainda no Ronaldo Andrade, lá de Atibaia, que nos dou 3 cadeiras de rodas, hoje, gente, nós estamos recebendo mais 10 cadeiras e mais 4 colchões caixa de ovo. Com o que nós temos recebido, então serão 5, porque só tinha um colchão na outra entrega de cadeiras, que foi terça-feira, que nós recebemos as cadeiras na sexta-feira, as cadeiras de rodas. Eu já não sei se segunda-feira, acho que foi segunda ou sexta, recebemos 10 cadeiras de rodas e mais um especial que nós compramos, né, para um rapaz de 29 anos. Aliás, eu preciso conversar com a senhora. Eu fui eu mesmo que entreguei a cadeira para ela e eu fiquei de ligar para ela. Eu fiquei de telefonar para ela para ver como é que o menino, o rapaz, né, que está agora na cadeira, ele quebrou a fratura, ele fraturou a coluna e levou 10 pinos na coluna. Então ele está imóvel, né? E a cadeira de rodas era uma das necessidades que a família tinha, até porque o menino engordou, está com 115 quilos. Eu fiquei até de ligar para ela, para a gente saber como montar a cadeira, tudo como é que ficou, porque é uma cadeira especial. Mas então, gente, voltando ao Ronaldo Andrade Atibaia, que nos deu 3, hoje ainda recebemos mais 10 e mais 4 colchões caixa de ovo, que completa, como que nós recebemos na outra entrega, dá um 5. Então é isso aí, graças aos nossos ouvintes, graças a você, a gente pode estar mantendo essa que é a maior campanha de cadeiras de rodas do Brasil. Obrigado, São Paulo. 25 mil cadeiras de rodas doadas do povo para o povo. Clube da Amizade. Mão estendida a quem precisa. É a 7:21. Alô, Vanessa. Bom dia mais uma vez, Vanessa. Alô, Eli, bom dia. Vanessa, olha, é hora de nós falarmos sobre como começar bem o dia. E de que forma a gente começa bem o dia? Sem dores. Já é o primeiro passo para nós termos um ótimo dia, é começar o dia sem aquelas dores agudas, sem aquelas dores crônicas, sem aquelas dores musculares, sem aquelas dores reumáticas. O que nós devemos fazer é usar o creme, São Luís, numa massagem boa, numa massagem vigorante. Onde é que está doendo? Qual é a junta que está doendo? Então, você vai usar o creme São Luís. O alívio é imediato. Desenvolvido através de uma fórmula exclusiva, composta de 7 ervas medicinais, com aplicação indicada para qualquer parte do corpo, auxilia na circulação e até mesmo nas inflamações. Então, gente, olha, você que muitas vezes começa o dia mal, porque está sentindo uma dor, seja aqui nas costas, na coluna, no ombro, no braço, no joelho, então use, livre-se dessas dores. Sabe, combate essas dores com o poderoso creme São Luís. Último dia do mês. Escute a oportunidade para você comprar hoje, agora, o creme São Luís. É isso mesmo, creme São Luís. Olha só que promoção, último dia do mês. Promoção hoje com dois presentes para você. Compre o creme São Luís. Leva sementes de uva para vasos e varizes e esse calendário que está fazendo enorme sucesso, autografado pelo Eli com a foto dele. Gente, primeiro pagamento, não é nada para agora. 3-3 pequenininho e direto para o dia 15 de janeiro. Atenção para o número 21-46-9999. Gente, esse é o telefone do creme São Luís, 21-46-9999, para você ligar agora. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a às 8 tem Tamo Junto. Acesse capitalcomvocê.com.br. Rádio Capital. Hora certa. Detergente em pó e líquido pra piso. Pra piso, tudo limpo pra você. Isso confirma 7:24. Você já ouviu falar no conto do vigário? Por que se chama conto do vigário? Vigário, nós sabemos, é padre, é sacerdote. Mas por que conto do vigário? É um dos golpes mais antigos, né, que o Brasil vive, tem, que é o conto do vigário. Daqui a pouquinho, um minuto, nós vamos conversar com o professor José Augusto Dias Júnior, professor de História Contemporânea na Faculdade Casper Líbero, autor do livro Os Contos do Vigário, uma história da trapaça no Brasil. Então, só um segundinho, às 7:24, Eli, é com você, bom dia. Muito bom dia, Eli Correia, e eu quero falar agora com a dona Ludelmari de Castro Rodrigues, que mora na Avenida Juriti, 683, em Moema, que vinha recebendo uma cobrança indevida da Vivo. Eu vou deixar que ela nos conte o que estava acontecendo. Alô, dona Ludelmari, bom dia. Bom dia, Eli Correia, filho. Eu tenho uma casa em Peruíbe e eu queria pôr a internet. Aí me ligaram num domingo da Vivo e falaram para mim se eu queria aquele 3G. Aí eu falei, tudo bem, pega aqui, ela falou que pegava. Aí, resumindo tudo, quando eu cheguei, que eu fui ligar, não pega. Aí chegou na segunda, chegando em São Paulo, eu liguei, falei, expliquei. Aí a moça, inclusive, falou pra mim, não, tudo bem, não pega mesmo. Lá em Peruíbe não pega, no bairro do Oásis não pega mesmo a 3G. Eu falei, tudo bem, aí ela me deu pelado, mas aí começou a chegar a conta pra pagar. Chegou 124, chegou 3,67. Aí eu fiquei desesperada, eu falei, poxa vida, eu devolvi o aparelho, não tá comigo, não funcionou. Aí eu pedi socorro, falei, vou pedir pra ele correr, filho, que ele quebra todos os problemas, assim, sempre enchendo com uma coisinha ou outra. E aí eu liguei e, nossa, ele resolveu em menos de uma semana. Graças a Deus e o Eli Correia e o pai, né? É onde eu sou, é onde eu peço socorro sempre. Muito obrigada. De nada, dona Ludelmari, bom dia. Portanto, ele conseguimos cancelar, junto à Vivo, a cobrança de um serviço que a dona Ludelmari nem chegou a utilizar. E já podemos dar esse caso por encerrado. Eli, já estou de volta com mais prestação de serviço aqui na Rádio Capital. São 7:26. Essa sim é a maior prestação de serviços do rádio brasileiro. Capital. Eli Correia Filho. O repórter do povo. Rádio Capital. 7h26. No programa Eli Correia, matéria especial. Bem, gente, então agora vamos falar sobre o famoso Conto do Vigário. Por que recebeu esse nome Conto do Vigário? Professor José Augusto Dias, de História Contemporânea da Faculdade Casper Libre, autor do livro Os Contos do Vigário. Por favor, por que Conto do Vigário? É uma coisa interessante, Eli. Eu pesquisei isso para escrever meu livro de história, e descobri que tem várias versões para chamar Conto do Vigário. Uma delas era uma versão já do século XIX. O sujeito recebia uma carta que vinha da Espanha. Essa carta era assinada por um pároco e dizia que o sujeito tinha recebido uma herança extraordinária. Ele só precisava pagar um dinheiro para desembaraçar as custas do processo da herança. E aí aparecia um enviado do vigário para recolher esse dinheiro. Na verdade, isso era enganação. Então o pessoal falava, olha só, é o conto que foi aplicado pelo cura ou pelo vigário. Ah, então tá explicado. Já começa... tem outras versões. Por exemplo, o escritor português, o Fernando Pessoa, dizia que não tinha nada a ver com o padre, dizia que era um conto aplicado por um sujeito chamado Manuel Pérez Vigário, que passava dinheiro falso. Ah, uma outra versão, então, do conto do Vigário. Era o nome do chamado Vigário. É, o Manuel Pérez Vigário passava contos de réis falsos. Sim. Então eram os contos do Manuel Vigário e os contos do Vigário. Ah, olha só, são duas versões então, professor? E tem muitas mais, viu? É. Poxa vida, e todas elas, se o senhor for olhar assim e pensar, tem fundamento, né? Tem fundamento, tem lógica. É. Então, gente, o conto do vigário, olha, ele deu duas versões, mas tem outras ainda. Uma é de que a pessoa recebia lá da Espanha uma carta, lá em 1700, 1800, recebia lá uma carta da Espanha assinada por um padre, por um vigário, né? É, dizendo que ele tinha uma herança. E aí vinha um enviado do padre, sabendo se é verdade ou mentira, se ele era do padre mesmo, se era do vigário, dizendo assim, gente, olha, só você tem que pagar as taxas. Para você ter direito à herança, tem que pagar as taxas. O cara pagava as taxas, aí via que era um tremendo do furo na água. Aí os caras, era o conto do vigário. E tem um outro cara, que aí já foi já o Fernando Pessoa, que dizia que não tinha nada a ver com esse tal de vigário, o vigário padre. É um homem chamado vigário. Quer dizer, fulano de tal, Beltrano, ele falou o nome, eu esqueci, tal, vigário. Então, ele passava notas de conto de réis falsas, né, notas falsas. E todo mundo que pegava, foi o vigário que passou. Foi o vigário que passou essa nota. Então passou a ser o conto do vigário. E diz que tem outras versões também. Bom, mas muita gente caiu e cai nesse conto, né? Agora eu pergunto para o senhor: o mundo, nós somos otários? Não. O mundo não é cheio de otários. O mundo é cheio de gente que pode ser enganada. Você está entendendo? E eu acho que qualquer pessoa pode ser enganada. Toda pessoa tem o seu ponto fraco. Se o vigarista conseguir pegar naquele ponto fraco, ele vai enganar a pessoa. E isso aí independe do fato da pessoa ser estudada ou não ser estudada, ser pobre ou ser rica. A questão é saber qual que é o ponto fraco. Ah, entendi. Quer dizer que todos nós temos um ponto fraco, né, professor? Eu acho que todos nós temos um ponto fraco. Depende da hora que o cara chega, do espírito do cara, o famoso, né, tal do vigarista, e aí engana a gente e já mais um golpe foi dado na praça. Eu acho que a gente é enganado muitas vezes, e às vezes nem percebe. Agora, o vigarista, ele tem que ter um talento de artista para entender a hora, o momento, para ficar cercando, não, professor? É um artista, viu, Eli? Eu costumo dizer o seguinte, eu não admiro os vigaristas porque eles estão fazendo uma coisa criminosa, uma coisa reprovável, estão tirando dinheiro de gente inocente, né? Mas eu aprendi a respeitar, porque eles têm talento de ator, viu? O sujeito monta uma peça teatro de rua e ele interpreta um papel, se ele interpretar bem, ele convence a vítima, sabe? Certo. Eu tenho a impressão que nem todos os atores de novela têm tanto talento quanto alguns atores de rua, vigaristas que estão atuando na rua. São 7h31, imaginem vocês. Agora, existem pessoas que nunca caíram no conto do vigário, ou dizem que nunca caíram, e criticam as pessoas que caíram. Mas elas, uma hora, pode ser pegando um ponto fraco, né, professor? Eu costumo dizer o seguinte, é uma coisa que a gente fala de pescaria, né? Para cada peixe tem uma isca, né? É. entendeu? Tá certo, pra cada peixinho, olha, você falou bem, tá certo, é verdade. Né? A isca do conto se aplica na rua, pode não ser a que me pega. Mas tem alguma outra isca que me pega. E é com isso que o vigarista conta, não é? É, por exemplo, as pessoas que costumam condenar os outros e tal. Será que ninguém nunca se arrependeu de ter votado em algum candidato? Aí pode ser, eu não é? Né? É verdade. E é uma maneira de engano, não é? Exatamente. De um modo geral, todos nós estamos prontos para uma coisa ou outra. Agora, professor, no mundo inteiro se aplica golpes ou no Brasil? Eu acho que no mundo inteiro se aplica golpe, mas eu acho que o golpe, eu sou historiador, né? E eu acho que o golpe sempre é um reflexo do momento histórico, da cultura que existe naquele momento, no que as pessoas acreditam. Você está entendendo? Por isso que o conto do vigário, ele é um retrato da sociedade na época em que ele é aplicado. Existem golpes que desapareceram, sabe? O clima da época sumiu, mas tem golpes que continuam sendo aplicados. Isso quer dizer que a cultura da época ainda está presente. Agora, existe uma obsessão na cultura brasileira em ser e levar vantagem, professor, esse meio golpista, em dar sempre algum golpe? Existe essa obsessão na nossa cultura? Porque parece que no Brasil tem tanta gente, professor, 7h33. Eu acho que existe, eu acho que isso existe na nossa história. Porque é só a gente lembrar o tempo da colonização, né? Que muita gente veio para cá para fazer a América, ficar rico e voltar para a Europa. Isso, sim, eu acho que é uma característica da cultura brasileira, sabe? Levar vantagem, ser malandro, ser mais esperto do que os outros e assim por diante. E os vigaristas, que são muito espertos, eles aproveitam isso. Eles montam um golpe em que o sujeito acha que está sendo malandro. E é aí que ele é enganado. Vamos dar um exemplo. O famoso conto do bilhete premiado. É um clássico, né, da vigarista do Brasil. Esse conto, eu descobri a primeira registro de aplicação dele em 1934. Puxa. E ele continua sendo aplicado hoje. Eu tenho certeza que hoje alguém está tentando aplicar o conto do bilhete premiado na rua de São Paulo. Nesse conto, o sujeito acha que ele está enganando um caipira, está tirando do caipira um bilhete premiado por um valor excepcional, e está deixando lá com o caipira um valor muito menor. A vítima acha que está sendo malandra. Na verdade, está sendo otário. É verdade. Quando ela pensa que está sendo levando vantagem, ela está levando um tremendo de um prejuízo. E o vigarista sabe disso. O vigarista sabe que na nossa cultura, em geral, tem essa coisa, né, de querer levar vantagem, ser o mais esperto, ser o mais malandro. Aí que no conto do bilhete premiado, o vigarista, ele faz o papel do interiorano. Sabe, um sujeito simples, humilde, que ninguém vai desconfiar dele. Na verdade, ele está enganando o outro. Agora, professor, eu queria que o senhor deixasse um recado para os nossos ouvintes, sabe? Como o senhor falou, uma hora a gente, cada um cai, uma hora, na verdade, todo mundo uma hora vai ter um momento que, de fraqueza e vai cair, mas um recado que pudesse evitar, vamos lá. Tem um recado que eu acho que é o seguinte, toda vez que aparece uma pessoa estranha, ou que a gente não conhece muito bem, e que fala em ganhar muito dinheiro, salta fora, viu? Isso deve ser golpe. Olha, tudo com muita facilidade é golpe, né, professor? Tudo com muita facilidade é golpe. Ninguém fica rico, sabe, a não ser se for pelo trabalho ou pelo roubo. Pelo roubo, não, a gente não aconselha. Exatamente. Mas pelo trabalho, né, o sujeito pode vir a ficar rico, sem dúvida. Agora, não é de repente. Tá aí, gente, são 7h36, então fiquem espertos. Tem um ditado que tudo que é um milagre quando é demais, o milagre quando é demais, até o santo desconfia. No programa Eli Correia, matéria especial. Acesse o site da Rádio Capital, capitalcomvocê.com.br. Preços básicos. baixos, atendimento personalizado, qualidade, grande variedade de alianças de ouro e alianças em prata para casamento, noivado, bodas, namoro e compromisso, você só vai encontrar na A Suíça. A Suíça fabrica alianças há mais de 100 anos com garantia permanente e gravação grátis. E não para por aí. Com o cartão de créditos da A Suíça, você facilita o pagamento em até 10 vezes sem juros. A tradição que você precisa com o preço que você merece. O destino da sua felicidade. Na rua da capital. Oi, Eli, a gente fala agora da marginal do Rio Pinheiros, no sentido de Interlagos, congestionamento do Cebolão até o acesso para a ponte Cidade Jardim. Para quem segue no sentido da rodovia Castelo Branco, o problema maior ali entre a região da ponte João Dias e a passagem pela Verbo Divino. A lentidão também na passagem ali pela região da Avenida dos Bandeirantes. O motorista que utiliza o caminho da ali na Zona Oeste da Gastão Vidigal, Fonseca Rodrigues, Pedroso de Moraes faz um excelente trajeto e a Corifeu de Azevedo Marques também funcionando para o motorista por enquanto nos dois sentidos. Chegou a nova família Volkswagen Delivery. Novo design, mais conforto e tecnologia, com a maior capacidade de carga da categoria. Nova família Delivery, sob medida para os dias de hoje. Rádio Capital, a gigante do rádio. Sorriso do rádio. 7:38, gente, antes da Angela Matos, às 7:38, eu quero dar um recado para você do Sindicato Nacional dos Aposentados. Então, quem é aposentado, quem é aposentada, às vezes a pessoa se aposenta, fica depois meio perdida, fica sem saber meio o que fazer. Gente, existe o sindicato, que é um ponto de encontro, onde, por exemplo, tem dois bailes por mês. Todos os meses, duas vezes, eles promovem baile. Tem agência de viagens para você participar de alguma excursão, de alguma romaria. Tem ainda clínicas, clínicas para você ter acesso a médicos, laboratórios a exames, todos mais baratos. Tem convênio médico, tem colônia de férias, tem Caraguatatuba, departamento jurídico. Quer dizer, tem uma série de coisas que o sindicato te oferece para você não só fortalecer a luta do sindicato pelo respeito, pela dignidade dos aposentados, como também você obter benefícios. Olha aí, descontos de até 77% na compra de remédios em mais de 700 farmácias. O que você precisa fazer é vir ao sindicato, é vir à sede, na Rua do Carmo, 171, no centro, metrô Praça da Sé, pertinho do Poupa Tempo Sé. Também na Zona Leste, em São Miguel Paulista, na Rua José Pereira Cardoso, 149. Tem o telefone 3293-7500, 3293-7500. Ou ainda, sindicatodosaposentados.org.br. Venha para o sindicato e fortaleça essa luta em sua defesa. Aposentados de São Paulo, aposentados do Brasil. Sindicato dos Aposentados. Capital, Ângela Matos. Ângela Matos, são 7:40. Bom dia, Ângela. Bom dia, ele muito elegante com camisa rosa. Acho lindo homens de camisa rosa. Ele. A mulherada, isso não sou eu, não. A mulherada gosta. Nossa, a mulherada gosta, tá? Logo na cor rosa. Você tá muito bem. Então, é lindo, lindo, lindo. Olha. Daqui a pouco ele fica com vergonha, gente. Qual é a primeira, Ângela? Olha, eu vou falar. Gente, Gugu na Band? Epa! Vou falar do Zezé de Camargo, pai de duas menininhas? É novidade. Vou falar da Zezé de Camargo, olha só. A louca lá que xingou a filha do Galhaço, a Dey McCarthy, pediu perdão. Será que ela tá com medo agora de um processo na cabeça, sentido, né? E a filha do Silvio Santos, que foi interditada? Tá sabendo dessa? Ah, então tá, eu vou contar daqui a pouco, às 8 horas, estamos juntos. Filho do Silvio. É. Interditada, meu bem. Tá? Olha, hoje nós estamos juntos, tem a doutora Maria Faioc falando tudo sobre previdência. O que será, hein? Foi interditada. Ah, tá curioso? Espera às 8 horas, tá? Nós estamos juntos. 7:41. Na Rádio Capital, Ângela Matos. Daqui a pouco, às 8, tem Tamo Junto. Acesse capitalcomvocê.com.br. Rádio Capital. Duas da tarde. Rádio Capital. A rádio do bem. A rádio da fé. A rádio da saudade. A rádio da história que a vida escreve, que a fé escreve. Gigantes do rádio. Capital. E a maior audiência. Que saudade de você! A emoção do povo. Programa Eli Correia. Hora certa. Lava roupas e amaciante de roupas Ares. Suas roupas merecem novos ares. Confirma 7h42. 7h42, minha amiga. Se você vive angustiada, se você vive irritada, vive com aquele desconforto das consequências provocadas pela prisão de ventre e hemorroidas, pare de sofrer. Mas pare de sofrer hoje, agora. Sinta logo o seu bem-estar. Livre-se da prisão de ventre com as pílulas Imescar. As pílulas Imescar têm tradição no combate à prisão de ventre. Auxiliam no tratamento das hemorroidas. Você pode confiar. E agora, o seu problema é hemorroidas. Use a pomada Imescar, que reduz o inchaço e o desconforto e alivia rapidamente a dor. Então eu repito, para prisão de ventre e hemorroidas, eu acho que você não tem mais dúvida. É só ir na farmácia. O nome é Imescar, em pílulas ou pomada. Imescar. Pare de sofrer com a prisão de ventre e hemorroidas. Imescar é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ele... O seu coração bate mais forte, Eli Correia. Dia 7h43. Eu te proponho nós nos amarmos, nos entregarmos neste momento. Eu te proponho nós nos amarmos, nos entregarmos neste momento. Tudo lá fora deixar ficar. Eu te proponho te dar meu corpo, depois do amor o meu conforto, e além de tudo, depois de tudo, te dar a minha paz. Eu te proponho na madrugada, você cansada, te dar meu braço, no meu abraço fazer você dormir. Eu te proponho não dizer nada, seguirmos juntos a mesma estrada que continua depois do amor no amanhecer. Deixar ficar, te dar meu corpo, depois do amor, o meu conforto, e além de tudo, depois de tudo, te dar a minha paz. Eu te proponho. Eu te proponho te dar meu corpo, depois do amor. Depois de tudo, te dar a minha paz. Eu te proponho na madrugada, você cansada, Seu filho está acabando o ensino fundamental e vai começar o ensino médio. Então escuta. Você sabia que ele pode fazer o ensino médio e técnico ao mesmo tempo? Sim, isso mesmo. Em uma das ETECs do governo do estado de São Paulo, são mais de 78 mil vagas em várias áreas. Comunicação visual, nutrição, design de interiores, edificações e muitos outros. E o melhor, é tudo de graça. É a chance do seu filho ter um ensino de qualidade, gratuito e já se preparar para entrar no mercado de trabalho. Mas atenção, tem que correr. As inscrições para o vestibulinho da ETEC vão só até o dia 13 de dezembro, às 15 horas. Acesse o site, vai só até o dia 13 de dezembro, às 15. Acesse vestibulinhoetec.com.br. Vestibulinho ETEC 2018 é ensino que vira emprego. Governo do Estado de São Paulo. 983-345-777. Esse é o WhatsApp da Rádio Capital. 983-345-777. Duas da tarde, a maior audiência do rádio. Que saudade de você. Sessão líder, que saudade de você. Gente, são 7:49 e o jornal A Folha de São Paulo traz uma sequência de 4 fotos. Logo na primeira página, na parte de cima, trata-se do general Slobodan Prajak. Esse general, ele estava sendo acusado pelo Tribunal Penal Internacional de manter, ele estava condenado pelo tribunal por praticar crimes contra muçulmanos na Guerra da Bósnia. Então, ele pegou uma pena de 20 anos. E ele discute com o juiz no tribunal de Haia. Ele diz ali na corte de Haia. Ele discute com o juiz. O juiz manda ele se calar e sentar. Ele falou: eu vou sentar. Pegou um copinho. Não sei se é um copo aqui. É um frasco. Então ele mostra a primeira foto. Ele dizendo: então, tá bom, eu vou me sentar, mas eu vou tomar veneno. Aí ele pega, ó, vai levando para a boca, ingere, toma e em seguida morre. Isso foi ontem. Ontem, em pleno tribunal de Haia, lá na corte. Ele, gente, impressionante. As imagens mostram, eu falei assim, pô, até o jornal disse: última dose. O general Slobodan Prajak bebe veneno após o Tribunal Penal Internacional em Haia manter sua prisão por crimes contra muçulmanos na Guerra da Bósnia. Ele falou: se é assim, então eu vou beber veneno. E ele morreu em seguida. Nossa, o juiz, todo mundo ficou lá na corte, pasmo, já pessoa na tua frente, alguém diz assim: vou tomar um veneno, tira alguma coisa dali, põe, né? Então mostra uma sequência de 4 fotos, ele se preparando, ele levando a boca, ele tomando, e depois terminado de tomar o veneno. E morreu logo depois. 7:51. Capital. Gente, são 7:51, muitas mulheres, muitas amigas mesmo de coração, que vêm, né, sabe, diariamente nos ouvindo de manhã, de tarde, nos acompanhando há muitos anos. Forma-se uma legião de ouvintes, uma legião de milhares, milhões de pessoas amigas. Então, para as mulheres, essas mulheres, essas minhas amigas que já chegaram à menopausa, eu tenho um recado agora, nesse momento, 7h51 para vocês. Linvita, nesse último dia do ano, do mês, no último dia do mês e penúltimo mês do ano, né? É, novembro, tem uma promoção muito boa, gente, mas muito boa mesmo, para todas as mulheres, minhas amigas, aproveitarem. Quem já está na menopausa, ou cuja mãe ou avó esteja na menopausa, a sogra, então chegou a hora de você, inclusive, até quem sabe, dar de presente Linvita, porque a menopausa vira a vida das mulheres de cabeça para baixo. Muitas mudanças ocorrem, inclusive uma das piores é o fogacho. Aquele calorão, a mulher parece que queima, ela fica vermelha, ela sofre, ela transpira, a autoestima dela vai lá embaixo, ela fica ressecada, ela perde o desejo do amor. Tudo isso, gente, são sintomas indesejáveis provocados pela menopausa. Mas você pode controlar isso, combater tudo isso com Linvita, na super promoção de hoje, Vanessa. É isso mesmo, na super promoção de hoje. Para saber mais, pega o telefone, liga na nossa central, preço bom, preço pequenininho e o primeiro pagamento lá na frente, só na metade do mês de janeiro, 15 de janeiro. Atenção para o número 21469999. Gente, esse é o telefone de Linvita, amiga que você está na menopausa. Por favor, não sofra. Vamos combater todos esses sintomas, aproveitando essa promoção. 21469999. Eu falei, nós falamos, gente, de Linvita. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Rádio Capital acredita que todos os seus anunciantes são éticos e transparentes, mas ressalta que os ouvintes, como consumidores, são os fiscais dos produtos anunciados. Se você tem dúvidas sobre algum produto aqui anunciado, entre em contato com a Rádio Capital. O ouvinte em primeiro lugar. Rádio Capital. Nas ruas da capital. Oi, Eli, a gente volta a falar do trânsito, observando agora a Zona Leste, a radial com problemas para o motorista no sentido do centro. Pouco depois da passagem ali pela região do Metrô Patriarca, o trânsito segue congestionado até praticamente a chegada à região do Antônio Abdo. Segue bem intenso aí até a passagem pela Salim Paramaluf e volta a congestionar na aproximação do viaduto Bresser, aí é anda e para até o fim da ligação Leste-Oeste. Aproveite a Rua da Moca, serve como alternativa para se aproximar da Avenida do Estado e cuidado com a Avenida do Estado, já congestionada nos dois sentidos, na passagem ali pela região do Mercado Municipal. Todo mundo tem uma razão para ir de 99. Razão número 13. Tá quente hoje? Entre no carro e deixe o calor lá fora. Pop é o táxi, pede 199. Baixe o app. Rádio Capital, a gigante do rádio. Ontem nós anunciamos e foi realmente um espetáculo. As pessoas da freguesia, as pessoas da região lá da Avenida Itaberaba, ligando para cá, confirmando, querendo confirmar se realmente dia 4 inaugura a nova loja do Magazine Luiza na região ali da freguesia. Bom, pessoal, para confirmar tudo que nós já falamos ontem, ninguém melhor do que o Santiago. Santiago, bom dia! Bom dia, Eli Correia, tudo bem com você? Tudo bem, como é que estão os preparativos, como é que está o trabalho, preparando a loja para o dia 4? Está todo mundo aqui, a equipe a todo vapor, né, todo mundo trabalhando duro, forte aqui, mas com muito carinho aí para atender todos os nossos clientes que vierem aí na grande inauguração no dia 4, aí na segunda-feira, a partir das 10 da manhã. Quer dizer, as pessoas podem aguardar uma inauguração espetacular da mais nova loja do Magazine Luiza, né, Santiago? Isso, é isso mesmo. Vai ser aqui na Avenida Itaberaba, né, na freguesia do Ó. Vai ser uma loja aí linda, maravilhosa, tudo que tem de mais novo, né, de mais moderno no Magazine Luiza vai estar na nossa loja. Eu convido a todos que estão nos ouvindo a participar desse grande momento, desse grande evento que a gente vai fazer, né, e com ofertas aí arrasadoras, pra gente entrar aí no, no, no, no bairro com muita alegria e com muita satisfação aí para atender os nossos clientes. Gente, é o Santiago, o gerente da loja, ele já está lá comandando tudo o que está acontecendo na loja para as 10 horas da manhã do próximo dia 4, segunda-feira, a super inauguração. Meu amigo Santiago, parabéns e olha, sucesso, aliás, o sucesso já está garantido porque o povo está aguardando, está esperando ansiosamente a chegada do Magazine Luiza a partir do dia 4, tá bom, Santiago? Beleza, eu que agradeço aí e eu tenho certeza que dia 4 as pessoas vão sair muito felizes e muito satisfeitas. Venha conferir, né, e entrem na nossa página no Facebook e confira todas as informações da inauguração. É Magazine Luiza, Freguesia do Ó. Entra lá, segue a nossa página da loja, vai ter aí bastante informação e novidades, ofertas, é o que vai ter de melhor aí para todos vocês. Um grande abraço, meu amigo! Olha, gente, olha, na estrada do Goimirim também tem ali o Magazine Luiza, também tem na Nossa Senhora da Lapa, 112 na Lapa, também tem na Avenida Paranaguá, Hermelino Matarazzo, por todos os cantos, tem as ofertas mais espetaculares que existem em toda São Paulo, em todo o Brasil. Magazine Luiza. Capital Serviços com a Thaís Teruel. Oferecimento Bradesco. Bradesco Cartões. Descubra o que você pode viver. Até o dia 20 de dezembro, o Poupa Tempo Itaquera promove uma campanha de arrecadação de brinquedos que serão distribuídos para crianças carentes assistidas por instituições sociais. As contribuições podem ser feitas durante todo o horário de atendimento da unidade. Os brinquedos doados, novos ou usados, devem estar em bom estado de conservação. O endereço é a Avenida do Contorno, 60, Itaquera. O horário de atendimento é de segunda a sexta da semana, às 19 e aos sábados das 7 às 13 horas. Capital Serviços com a Thaís Teruel. Oferecimento Bradesco. Bradesco Cartões. Descubra o que você pode viver. Quem tem cartão Bradesco tem benefícios e vantagens incríveis. Tem descontos na rede Cinemark em shows e teatros. Pontos turbinados para trocar por passagens aéreas e mais de 700 mil produtos, ofertas exclusivas e promoções imperdíveis. Com o cartão Bradesco fica ainda mais fácil curtir a vida. Aproveite esses benefícios e se ainda não tem, peça o seu cartão. Acesse banco.bradesco/cartões/descubra. Bradesco Cartões, descubra o que você pode viver. Nas ruas da capital. Oi, Eli, a gente volta a falar de trânsito, observando agora a Avenida dos Bandeirantes. Trânsito bem pesado para o motorista no sentido da Marginal Pinheiros. Congestionamento já, viu? Do túnel Maria Maluf até a passagem pelo viaduto Santo Amaro, mas tem muita dificuldade ainda no trechinho final, no acesso para a própria Marginal do Rio Pinheiros. Aproveite a jornalista Roberto Marinho, que tem boas condições aí. Trânsito está mais pesado pela Roberto Marinho no sentido da Marginal, no trecho entre a Vereador José Diniz e a Avenida Santo Amaro. Por falar nessas duas avenidas, a Vereador José Diniz com dificuldades na passagem ali pela região da jornalista Roberto Marinho e a Avenida Santo Amaro até que é um trecho que funciona para motorista aí nos dois sentidos, trânsito intenso, mas funciona. Contrate um pintor certificado pela Suvinil sem sair da sua casa. Acesse vitrinesuvinil.com.br e saiba mais. Suvinil, se faz diferença para você, a gente faz. Rádio Capital, a gigante do rádio. Você sabia que o Magazine Luiza tem um crédito consignado? É isso mesmo, crédito pré-aprovado com desconto direto do benefício e muito mais dinheiro disponível para você. Confira a simulação. Para você que recebe o benefício de um salário mínimo, você pode pegar até R$ 9.800 com parcelinhas de 280. Se você precisa de dinheiro, vá agora mesmo ao Magazine Luiza. E as melhores condições de pagamento para você que é aposentado ou pensionista do INSS, já sabe, Magazine Luiza, vem ser feliz. O Lavoisier está de cara nova. Mas pode ficar tranquilo, porque se mudamos, foi para melhor. Agora toda a qualidade e confiança que você já conhece estão juntas a unidades ainda mais modernas. Isso sem deixar de lado as diversas opções de exames e de parcelamento em até 12 vezes, é claro. Tudo para acompanhar cada uma das mudanças da sua família. Lavoisier, o cuidado que a sua família merece. Responsável técnico, Dr. Gustavo Aguiar Campana, Cremesse, 11-21-81. Tempo e temperatura. Oferecimento Cerveja Proibida. Qualidade você não explica, você sente. Beba com moderação. São 8 horas, o céu meio encoberto e a temperatura 20 graus. Gente, e a Mega Sena, hein? A Mega Sena com os números 5, 05, 11, 3, 21, 53, 54. Saiu para duas pessoas. Duas cidadezinhas pequenas. Duas cidadezinhas, uma de nome Campo Alto e Araguari. Duas cidades minúsculas, pequenas. Saiu aí para esses dois lugares. 32 milhões e 983 mil para cada um. Crime no São Paulo joga. São Paulo é o maior centro da Mega Sena. E, no entanto, não sai para São Paulo. É difícil, né? É difícil, né, Paulo Eugênio? Bom dia. Bom dia. Que coisa, né? É impressionante. O pessoal de São Paulo tem sorte, não. Não, o pessoal é zicado aqui, viu? Agora, as cidades pequenininhas, elas têm que ser pro sortudo. Você joga ali? Na Mega Sena? É, joga. Eu faço sempre o jogo. É, eu sei. O Candinho que organiza, né? Não. Às vezes o Candinho nem me convida de vez em quando. Ele quer ganhar sozinho, mas às vezes ele convida, eu faço. E às vezes eu tô passando assim, pô, é 3,50 no preço, né? Não chega a ser assim. Assim eu sei que jogou ontem. Jogou, ela apostou que ia jogar ontem. Mas não ganhou, não sei. Amigo, é a partir de agora é você, estamos juntos ao meio-dia, depois o Paulo Lopes estou de volta, às duas, que saudade de você, e às três é assim. Tchau, gente, bom dia, e fica para a próxima Mega Sena. Valeu, Eli. Foi, não foi a Cintia, podia ser a Cintia, né, pô? Ele fica mais rico por tabela, a gente é amigo, né? Né, Cintia? A gente é amigo, né, Cintia? Tamo junto, viu? Tá? Você jogou, Angelica? Você viu como ele tá elegante? Aquele quem? O Eli. Não, mas essa camisa rosa deu um tchan pra ele. Mas não é só rosa, bom dia. Bom dia. Vocês repararam no monograma que tem na camisa dele? Não, amiga. Isso é coisa de gente chique. Ah, aí a Carol, as iniciais.